Tango Bravo Kilo Índia pra você. Sopa Tango Bravo Kilo Índia, a informação em curso é a Papá. Está pronto para a cópia. Bravo Kilo Índia, autorizado Aracaju, nível 070. Decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, saída Conde, aciona 0263, o transponder, frequência do controle 199.8. Para o táxi, tá 3197, POB 117, autonomia de 3 horas e 30, venendo cafina. Tá 3197, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via táxi Índia. No ponto de espera Chumitu em 118.95, o QNH 10111. Via Índia na ponto de espera da 10 Chamatonha, 3197. Bravo Kilo Índia, somente confirmando a rota, Golf 677. Bravo Kilo Índia, cotejamento correto para acionamento e táxi, Chamitou em 118.95, QNH 1019. Direcionar Chame Táxi, Bravo Kilo Índia. Plano 3197, autorizado, linha de colar pista 0, vento 100 graus, 129. Autorizado, linha de colar 103. 9071, coordenem com a equipe Sol, chama pronto para o táxi. Chama na ponta, Golo 971. 3197, decolado aos 10, controle 198. 198, bom final de semana. Boa noite, bom voo. Salvador, boa noite, plan 3197. Boa noite, plan 3197, contato do radar, Pedro. Autoriza direita, direto Leda. Pro de Leda, 397. Leda. Gustavo, que o Índio reporte para ingresso pista 97. Sólogo 971 para o táxi com 120 a bordo, 3,5 autonomia, dando Campinas. Firme autonomia, o Gol 1971. 3:30 de autonomia. Gol 1971, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxiway India. No ponto de espera, chame Itoi 118.95, QNH 1011. Entra, ponto para chamar de 2.5. Boa noite, 1971. Kilo India, reporte alinhado, pronto, pista 97. Pista 97. Você, 97. Para coordenar para onde? Mótiva. Aguarde. Autorizado alinhar e decolar pistão a zero, vento 090 graus, 199. Pelo 397, chame agora o centro Recife, na frequência 25, não alterna pelo 395. 251 no 395. O Bravo Kilo India vai aguardar uns minutos com a aeronave iniciando o perfil conflitante aqui e já será autorizado. Thiago Zulu, boa tarde, aciona a identificação, mantém o nível 070, vem na fila de mar para a chegada da mar e chama para a descida. Lado radar, 60 milhas de Salvador, o procedimento LS X-Ray, pista 10, Juliette, Thiago Zulu. Gol 971, contato radar, saída da El, suba 360. 360, 971. O Bravo Kilo India, após a decolagem, vai manter qual razão de subida? Sim, está autorizado a decolar pistão 97, 090 graus, 099, 500 pés após a decolagem. Correio Salvador, Gol 971, solicita a torre de Leda. Direto Leda, 971. Leda, 971. Gol 1168, desceu para 2000 pés, ajuste 10, 12. Reporte localizador, que está dentro. 2012, vamos lá, 11.000. Bravo, Kilo Índia decolado aos 22, controle 1998. Controle 1998, bravo, Kilo Índia. Controle Salvador, boa noite, Papatango, bravo, Kilo Índia. Bravo, Kilo Índia, boa noite, está em contato com o radar. Mantenha a proa de decolagem até passar 2000 pés após a esquerda, Conde. Mantenha a proa de decolagem. Conde, bravo, Kilo Índia. Confirma, era na Cuxumão Sol? Azul Alpha X-Ray Papá, prossiga. Alpha X-Ray Papá, autorizado, chame para ingresso, parte principal. Gol 1168, Olivia Leste, chame torre 1895. Serviço radar encerrado, mantém uma centena, chame Ilhéus 1201, Vitor Chile Bravo. Até o 080. 68, boa noite. Cheque trem, livre-pouso, pista 1-0, vento 080 graus, 09. Livre-pouso, a 10, embaixo travado, 11 graus. 971, prossiga. Pouso 140 para o 360 na proa de Leda. Excelente, agora Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95, gol 971. 25, 1-3395. Correto, bom voo. Obrigado, boa noite. Santo Zulu, desça para o nível 050. Salvador, o atual Pipe-Ray Papá solicita autorização de ingresso. Azul Alfa X-Ray Papá, autorizado ingresso, pátio principal, posição 01, agilize por gentileza. Ok, X-Ray Papá, autorizado até o 01. Reporte no término, Azul Alfa X-Ray Papá. Tango Zulu, desça para 3 mil pés da presente na chegada à malha, ajustado 1012. Santa 3662, desça para o 080. Correção 060 agora, 1060. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes. com referência 2000 para 362. Negativo, mantenha o 060, tráfego 2 horas, 5 milhas, mantendo duas coisas. Passando 5 mil para 3 mil. Ah, tá me chegando, apareceu, obrigado. Telegrafa Pátio, Gol 9-68. Gol 9-68, aguarde. Vai aguardar. Juliette Tango Zulu, desça para 3 mil pés. O ingresso Juliette para o portão 04. Gol 9-68. Ação agora mantém a presente pro limite ao curso do localizador, Juliette Tango Zulu. Chega a presente, ele está 3662, desça para o nível 050. Correção 5 mil pés, ajustado 1012. 1012, desça para 0550, por isso. 4 mil pés, 3662, 4 mil pés está autorizado. 4.062. Dois tráfego superado, desse para 2 mil pés, ajuste o altímetro 1012, informe nosso procedimento de LS, sexo e pistão 3662. 2000, vai informar estabilizado, 3662. Juliette Tango Zulu, desse para 3 mil pés, tem condições de inserção nessa rua? Ok, está autorizado. Juliette Tango Zulu, vamos estabilizado. Mantendo 3 mil pés, aguardando para a descida. Já temos o Lúcio, está autorizado 2 mil pés de ajuste e o time entrou no 012. Para 2000, no 012. Posição visual 62. Sente, Tan 3662, completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 18.95. Zero 100 mesmo. Vilão, Tago, vamos interceptar o Loki. 3662, tem livre pouso, pistão na 0, vento 090 graus, 109. Livre pouso, 090, Tan 3662. Completando, Juliette Tango Zulu, interceptou o Loki. Sim, completando o final do procedimento, chama em torre na frequência 11.95, Juliette Tango Zulu. Manda 1895, tenha uma boa noite, bom serviço. Torre, boa noite, Papatango, Juliette Tango Zulu. Boa noite, Juliette Tango Zulu. Continua a aproximação. Intenção de pouso na pista 1-0. Ah, 1-7, senhor. Sente, reporte para cancelamento do NFR. Passará. Passado, já estamos louco para fazer cancelamento. Uma base pela direita da 1-7. Juliette, Tango Zulu, cancelado aos 3-8. Reporte na curta final da 1-7. Passará na curta final da 1-7. Juliette, Tango Zulu. Pate, após o pouso, Juliette, Tango Zulu. Pate, é parte da Baité, senhor. Tente. Tan 3662 no solo aos 40, ao livrar à direita, 1219, boa noite. Ao livrar à direita, 1219, uma boa noite, o Tan 3662. Uma boa noite, é o Tan 3662, Livrando 3 Cusco. Tan 3662, autorizado táxi Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o portão 02, Tan 3662, uma boa noite. Boa noite. 0 graus, 1-0. Tá, Gabalão. Juliette, Tango Zulu, no solo 42, livre à direita, já está na frequência livre, boa noite. Identify heading Dune intersection, continue to 2000 km, 71012, high speed. Zero one two. confirma a nave chamou sol? Triplo Zulu November, confirma o horário do seu plano? Eco Zulu November, informação em curso. Regalback, copia. Eco Zulu November, autorizado Vitória da Conquista. Nível 085, decola da pista 17, com primeira curva direita, corredora Xé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Aciona 5136 no transponder, frequência do controle 1.19.8. Confirme 02 a bordo, Eco Zulu November. Eco Zulu November, acionamento, táxi e decolagem, chame torre em 1.18.95, QNH 1.0.2. Bravo Kilo Whisky. Mas Bravo Kilo Índia. Serviço radar terminado. A 64 milhas. Nordeste Oeste Salvador. Mantém o nível de voo 070. Chame controle Aracaju na frequência 120.3. Eco Zulu November. Tá livre o táxi. Papá, pista 17, repórter Leandro Campos. IOS X-Ray 10, Oceanair 6310. Roger. 50%. Contact Tower 118.95. 118.95, belongs to Oceanair 6310. O Gol no 763, informação em curso é Quebec, está pronto para cópia? Gol 1763, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde tem 7 Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5152, frequência do controle 199.8. Runway 10, Oceanair 6310. Somente confirmando o nível autorizado 360 e a frequência do controle 199.8, o Gol 1763. Gol 1763, cotejamento correto, chame para o pushback acionamento. Azul 4242, aciona a edificação, via chegada Amanda, isso é para 2.000 pés, ajuste o altímetro 0012. Autorizado, Azul 4242. VM está autorizado, decolar pistão 97, o vento 080 graus, 099. Six, three, one, zero on the ground, that's it. Eight. Vacated runway on your right, contact the ground control 119.8. Collection 121.9. Evening runway via Fox North 119.8. Zulu November, decolar 259, controle 119.80. Boa noite. 119.80, é Zulu November. Oceanair 6310, approved taxi via taxiway Alpha Juliet, gate 06. Alpha Juliet. Está presente direto, conquista, subindo para 085, é com 090. Vindo. 06, Xené, 6, Zulu November, confirma o estimado de pouso. Só um minutinho, senhor. Manaus 0010. 0010, sim. Perdão, 1-7.